quando quer fazer esse conflito na necessidade, a gente precisa de apoio. O prefeito do primeiro mandato, então, você quer iniciar, não tem o conhecimento, não tem o conhecimento acumulado para poder, às vezes, desenvolver. Então, apesar do processo de sociedade, só de apoio governamental. Portanto, eu acho que como prefeito, primeiro dessas coisas, não batalhar a cidade. A cidade, é?